Levante, pare, olhe, pensa. Se está perdido, então não, não vença. Corra, faça, desarma, não atire. Se for uma farsa, escureça. Não deixe entardecer, amanheça cada dia com mais poder, vença. Se você quer ver o melhor da vida que temos pra você, ruas e avenidas vão. Agressividade tomam conta do refrão. Morte e vida, tanta solução. Cega a razão de viver, novos direitos para ler. Compartilhe o que quiser, siga quantos puder. Mas apenas olhe nos meus olhos e veja minha fé. Minha fé.